navegaré. No oceano do espírito e ali adorarei ao Deus que me criou. Eu navegarei. Oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus que me criou. Espírito, Espírito, desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, assim como um vaso que precisa de ser cheio, Pai Santo, és-me aqui diante de tua presença. Quero ser cheio de ti, Pai Santo. Quero aprender contigo, Senhor. Eu não sou um homem perfeito, Senhor. Não sou puro, Pai. Oh, Senhor, preciso de ti, Pai Santo. Para me ajudar, para me iluminar, para me ensinar, para que eu possa me suportar nos teus braços. Precisando de vigor, quando as forças diminuem mais e mais, meu Senhor providencia seu amor e seu poder, e o Espírito atende o meu clamor, clamor. Meu Senhor providencia seu amor e seu poder, e o Espírito atende o meu clamor, clamor. Vem encher-me, Santo Espírito de Deus, vem encher-me com poder e me reinar, purificar. Celestial, divina, vem encher-me, Santo Espírito de Deus, vem encher-me com poder e me reinar, purifica, santifica. Yeah. estão, e o Espírito atende o meu clamor, pois os braços sempre eternos diariamente envolto estão, e o Espírito atende o meu clamor. Providência celestial, tu és. Aleluia. Meu Pai. Sim.